Capítulo 18: 5 Passos para um Futuro Glorioso. O que o futuro reserva para os evangélicos? Como estará o evangelicalismo daqui a 50 anos? Só Deus conhece o futuro e devemos ser gratos porque Deus é o Deus do futuro. Por mais que tentemos, as nossas especulações sobre o futuro serão apenas isso, especulações. Se pudéssemos voltar atrás uns 100 anos, ficaríamos pasmos de ver quão erradas estavam algumas previsões sobre o século XX. A história é cheia de surpresas e este século não será exceção. Muitos líderes têm questionado se o mundo realmente verá outro século inteiro. O crescimento populacional gerará novas pressões e novos problemas éticos. Os avanços tecnológicos provavelmente serão impressionantes, criando novas oportunidades para a divulgação do Evangelho e novos perigos também. O progresso sempre tem um lado ruim, pois o coração humano não mudou. Contudo, não é a tecnologia que definirá o futuro do evangelicalismo, nem qualquer outra influência externa, social, política, econômica ou intelectual. É verdade que todos esses fatores nos afetarão, mas para os evangélicos voltarem a ser uma maioria significativa, há uma exigência: deixar Deus moldar o nosso coração e a nossa mente e guiar as nossas ações diante de um mundo que se transforma rapidamente. Mencionarei 6 fatores que, na minha opinião, determinarão a relevância dos evangélicos no futuro. Em primeiro lugar, o futuro dos evangélicos dependerá da nossa visão. Os dois inimigos da visão chamam-se complacência e desânimo. A complacência nos torna preguiçosos, o desânimo nos paralisa. Poucas coisas nos incapacitam tanto quanto o orgulho e a autossatisfação diante do sucesso ou o desespero diante do mal. Nós, evangélicos, não somos mais uma minoria desprezada, mas o sucesso deveria fazer-nos dobrar nos joelhos e orar, pois seus perigos são imensos. Como podemos ser complacentes quando mais de 2/3 da população mundial não são formados por cristãos, nem mesmo no sentido nominal? E como podemos ficar desanimados se Deus ainda está agindo, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome? Atos 15, verso 14. Isso ainda está acontecendo em todo o mundo. Muitas vezes, esses novos crentes são uma ínfima minoria, mas mesmo assim fazem parte do grande plano de Deus. Em segundo lugar, o futuro do evangelicalismo dependerá da nossa confiança. Vivemos numa época em que muitas coisas nos entristecem e, às vezes, parece que Satanás está atacando com todas as forças, numa última e desesperada tentativa de dominar este mundo. Não devemos ignorar as suas artimanhas. Contudo, será que vamos enfrentar as batalhas espirituais do futuro na força da carne? Ou nos renderemos ao poder do Espírito Santo e usaremos as armas espirituais que Deus nos deu para combater as forças do mal que se levantam contra nós? Durante a nossa cruzada evangelística em Minneapolis, na década de 90, a resposta positiva ao Evangelho foi uma das maiores que já presenciamos. Creio que o principal motivo para que isso acontecesse foi a oração, pois crentes de praticamente todas as denominações, incluindo católicos romanos, buscaram a face de Deus intercedendo por sua região. Aqueles cristãos perceberam a sua própria impotência, reconhecendo que só Deus poderia romper a dureza do coração humano e derrotar o poder do engano e das trevas. Em terceiro lugar, o futuro dos evangélicos dependerá da nossa obediência. Poucas coisas têm tanto poder para desacreditar o Evangelho aos olhos do mundo que o fracasso moral e ético dos que afirmam seguir Cristo. Entretanto, estamos correndo um sério risco de sermos envolvidos pelo espírito da nossa época. Aparentemente, Satanás não precisa inventar tentações novas. A sedução do dinheiro, do prazer e do poder é mais que suficiente para enfraquecer o nosso testemunho e neutralizar o nosso impacto. No mundo movido pelo ego e entregue ao egoísmo e ao orgulho, os cristãos precisam ser modelos de integridade e moralidade, tanto em sua vida pessoal quanto na operação de suas instituições e organizações. Em quarto lugar, o futuro dependerá do nosso amor e compaixão. Assim como a frouxidão moral, a falta de amor e a indiferença também enfraquecem a nossa mensagem. O amor divino enviou Cristo ao mundo e esse mesmo amor deve compelir-nos a ministrar a um mundo sofrido e dilacerado. Se estivermos cheios do amor de Deus, procuraremos vencer as barreiras raciais e econômicas que nos separam e que condenam milhões de pessoas ao desamparo e à pobreza. Levaremos o Evangelho aos perdidos, pois não há melhor maneira de demonstrar amor que falar aos outros sobre o amor do Salvador. Precisamos compreender também, de forma mais profunda, o significado do amor entre os membros do corpo de Cristo, mesmo quando houver uma discordância. Satanás deve ficar radiante de felicidade quando acontecem disputas e contendas entre os crentes. Vencer essa desunião talvez seja um dos maiores desafios que teremos de enfrentar nos próximos anos. Em quinto lugar, o futuro do evangelicalismo dependerá da nossa fidelidade à palavra de Deus. Uma das marcas registradas dos evangélicos sempre foi o fato de crermos que a Bíblia é a única autorizada palavra de Deus. Será que, intencionalmente ou não, perderemos a confiança em sua fidelidade para procurarmos fundamentos espirituais em outras fontes? Provavelmente, nunca houve nenhum período da história da Igreja em que o Evangelho não estivesse sofrendo algum ataque. No entanto, os ataques mais devastadores foram geralmente os que partiram de dentro da própria Igreja. Será que isso acontecerá com os evangélicos no futuro? Certas verdades teológicas são inegociáveis e, mais que nunca, temos de procurar ser fiéis à palavra de Deus, deixando que ela molde o nosso modo de pensar e o nosso comportamento. Finalmente, o impacto futuro dos evangélicos dependerá da nossa firmeza. A maioria de nós nunca passou pelo que Paulo sofreu. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. 1 Coríntios 4, versos 12 e 13. Pode ser que um dia a sociedade se levante contra nós, mas se seguimos aquele que foi desprezado e rejeitado, poderíamos esperar outra coisa? Ou então, pela providência divina, talvez aconteça exatamente o contrário, e as enormes ondas de secularismo que têm varrido o nosso país sejam revertidas. E isso, porém, realmente não importa. Somos chamados a perseverar por Cristo e por sua verdade. O nosso chamado não é para sermos bem-sucedidos segundo os padrões do mundo, é para sermos fiéis. Paulo exortou os cristãos de Corinto a não cederem às pressões da cultura pagã, agarrando-se firmemente ao Cristo ressurreto. Suas palavras se aplicam a nós hoje com a mesma propriedade. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, verso 58. Cada um de nós possa preparar-se para o futuro, entregando totalmente a vida a Cristo e a sua vontade. Parte 5. Reflexões pessoais.